Romeo 8, Oceania, boa. Estamos do FJET 582000, sinal 190, baixa travada registrada. Web 5826, continue a aproximação, aguardando pista livre. Vento em Salvador 070 graus, 06 dúzia de nós. 26 aguardando. Gente azul, mantém a posição, aguarde para ingresso baixo. O último chama a torre. Gente, é o segundo para decolagem. O Xené 6225, confirma a rota que o senhor tem, seu plano. Rota saída Pombo, Nisa, Coído, Alperista, 1-0, até a sua rota, 6-2-2. Sim, calma aí. Salvador, passando o Oscar, Oscar Bravo. Oscar, Oscar Bravo, mantém ponto esperado no zero. Bravo. Web 5826, informa decolagem da aeronave da pista 17, não interfere com a sua aproximação da 10. 26 aguardando para o pouso. Web 5826, autorizado para o pouso pista 10, vento 050 graus, 062 de mais. Autorizado o pouso na 10-5826. Pode chamar o solo 3859? Então 3859, solo aos 42, frequência do solo em 121.9. Solo Salvador, bom dia, 3859 na alfa. O trip está livre até o ponto de esperada 10.014, o ajuste, taxi de pátio índio. Azul 4298, após o tráfego da Triple, Embraer 190 livre, ingresso, portão 8. .3859, posição 11, seguindo azul. Decolagem sem interferência com eixo de aproximação da 10, aeronave está no externo. Decola imediatamente, o vento 090 graus, 06289, reporta fora do sol. Seu solo aos 44, livre a pista próxima à direita, frequência do solo em 1-21.9. 2-6. Mantém ponto de espera da 105437. Conheço que é a seta fora do solo. Vianco Serra Serra, decolado aos 44, controle 199, decimal 8. Vianco 98, está retorno. Negativo, copia. Autorizado Guarulhos 300. Via Pesulu 21, no trigo, direto para o de Caldas. Decola da 10, direita. Arbo Elefa. Pois Elefa Pesulu 21. Controle 1 no 98 e aciona 51 no 3. Tá 3304, tráfego avistado, vento 120 graus, 062 de nós, autorizado por posto na 0. Teve posto de tal na 0, tá 3304. Posto de causa, decola da 10, com a direita, controle 198, 51 no 3, porque ele passou a saída. Arbo, elétrico. Web 5826, posição 4, ingresso Juliette, autorizado. O passarelo do 2223, coordena com a equipe de solo, tráfego da TAM, vai estacionar no portão 11. Após o seu passarelo da guarda, está livre, seu puxa. Salvador, voo 9923, 07, pushback e acionamento. Posição 7, aguarda, push 923. Aguarda. Confirma o último que chamou a torre? Papatango, Oscar Bravo. Oscar Bravo, alinhe e mantém pista 1-0, por gentileza. Aliás, manter, Oscar Bravo. TAN 3304, solo 46, livre a pista Taxiway Fox, frequência do solo em 119, decimal, 121, decimal 9. Oscar Bravo, vento 100 graus, 109, autorizado a classe pista 10, carregar na 04. Alô, teria a previsão para 923? O 923, tem um tráfego da Passaredo já puxando, assim que passando livrar a retaguarda, eu vou autorizar. Só um instante, eu tenho coordenação do seu tráfego ainda, ok? Devido à rota. Só mais um instante, que a rota que eu tenho aqui é coincidente com a do senhor. Só que o centro está me autorizando aí. Ok, vamos aguardar. Controle em 119, decimal 8, decolado aos 48. Autorizado o táxi até o ponto de espera via Pátio Índia, a torre 286, 1014, aqui hoje, Passaredo. Só um instante para push. Vai. O 923. O passarinho vai livrar a retaguarda. Após o TAN vai ingressar no pátio e livrar a retaguarda também. Vai estacionar no portão 9. Após o TAN está autorizado para push. Tem que após o TAN, livra o post 923. TAN 3304, após o tráfego da Passaredo, ingressa portão 9. Passaredo, ingressa portão 9. TAN 3663, após o tráfego da companhia que está ingressando no pátio, está autorizado para o push. É, TAN 3663. O Xené 6225, cópia. Autorizado 320 Brasília, direto Missa, fluído, a Peruíce 10, Formosa e após direto. A saída da 10 com curva esquerda, Momo Cogibo, após Cogibo direto Nissa, controle 119 decimal 8, aciona 5122. Avenida 320, saída Momo Cogibo, Itza, Puído, Aperitividade, que é formado pelo CPS. Já fala com a esquerda, 119.8.1.22.2.9.62.2. Tá correto, 6225, apenas para confirmar o nível 320, chame para puxa. Sim, 320, chamar para puxa, direcionamento 6225. Dia novembro, comando a Cuba, confirma o estacionamento, PLB. Clara 5, no controle 1, 9, 8. 1998, 3P, 5437, bom dia. Então 3304 consegue agilizar o táxi. Tem um voo já pedi para aguardar devido à posição do senhor alimentário do pátio. O voo estava aguardando para puxar, mas já vai liberar. Obrigado, estava vindo acelerado, mas antes de fazer o levantou de parar o chão. Dia novembro, copo. Comando a turma, centena direto, da escola da 17 com curva direita, sai na Coral, controle 1 no 98 e aciona 5-1 no 7. É. 7 de novembro. 2223, decolado aos 5-3, controle 1 no 98. Controle 198, obrigado, Fabia. Agora correto, 4-4, desculpa a bordo, a torre 2-6 prossegue, tem um bom voo. Nove-zero, autorizado 360 Galeão, está em Natal, Nita, apoio Lida Bridge, apoio ingresso da Presumo 10, mato direto, conforme a rota do plano. O controle na frequência 1198 e aciona 5126. 1908. Autorizado o Galeão, nível 360, via Amplitude 10, da EL, mais da FITA, escola da 10, 198-120-1908. Correto, então. Para a conquista, confirme. Eu tenho 200, aceita? Conquista autorizado, 200 direto, decola da 10, Arvo Elefa, controle 119 decimal 8, 5140 controle. O transponder com isso. Travado, livre pouso, pista 10. Até o ponto, espera a pista 17, a porta pronta para o ingresso, em eco de novembro. 47, 47, e aí? Brasília, 198, decimal menos 4, contingimento. Seguinte. Prossegue com o contingimento 3. Autorizado via Pátio Índia, 18.000.0, 1015 o ajuste. O último chamou a torre? 3663, pronto. 3663, mantém ponto de espera down no zero. Mantendo. 3486, solo ao 57, leva a pista próxima à direita, frequência do solo em 1, 219. A direita, 219, o TAN, 3486, bom dia. 2, Salvador, Papa Papa, Alfa Tango Serra, próxima rotatória, visual com campo. Alfa Tango Serra, autorizado final da 17, a porta final 3 milhas, 17, Alfa Tango Serra. Portará final 3 milhas, Alfa Tango Serra. A autorizado alinhar e decolar pista no 0, vento 080 graus 07 nós. Alinha e decola, o TAM 3663. Foi no 0, TAM 3663. Voo 1923, mantém ponto de espera 1-0. Mantém ponto de espera 1923. Eco de novembro pronto para o ingresso? De novembro mantém ponto de espera da 1-7. Salvador, bom dia. Xenê 63 no Uno, uma milha do externo. Final da pista 1-0. Xenê 63 no Uno, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa o tráfego final da 1-7, um Charlie 402 na curta final da 1-7. Diante do tráfego, Xenê 63 no Uno, aguardando pista livre. Torre Alfa Tango Serra, 3 milhas, baixado e travado. Alfa Tango Serra, autorizado pelos pistões 7, vento 090 graus, 062 de nós. Confirma o pátio que te destina? Pátio 4, Alfa Tango Serra. Ciente, o Alfa Tango Serra vai efetuar o pouso de forma a livrar na Quebec. Livrar na Quebec, Alfa Tango Serra. Papá Eco, Índia Novembro, visual coronado na final da 1-7. Após a mesma livrar a cabeceira 1-7, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-7. De ponto, Coxiné 63, É 319, autorizado pouso pista 110, vento 110 graus 07 nós. Pouso pista 10, 319. 3663, decolada 01, controle 1, 9, 8. Tango Serra, solo 01, livre a pista pela Taxiway Quebec, autorizado 180 na Taxiway Quebec, aguardando para o ingresso, pista 17. De novembro é ciente, mantém cabeceira no 7, por gentileza. O 1923 ali mantém a pista no 0? Ali mantém 90 no 923. O Chané 6311, solo ao 02, livre a pista próxima à sua direita, frequência do solo 219. 219. Direto pela Juliette, por 7, né, 3 1. Falou, Salvador, muito bom dia novamente, é o 4299 da Ju para Campinas, solicita 3360, fiz a afirmação aqui. Sou parque do Pito Açu, está em próximo Itapuã, 510, pouso na Bata. Gente, pouso direto na Bata, confirma, o Lima Papa Mike. É autorizado, senhor. Gente, autorizado final da 17. Autorizado direto pátio da Bata. O vento em Salvador 100008 nós. Reporte na final da 17. O Lima Papa Mike. Reporta final da 17. O Lima Papa Mike dá presente, vai direto pro da Bata. O 1923, vento 100 graus 08 nós. Autorizado decolagem piscina 0. Voo 1923, decolada 05, controle 1, 19.8. 19.8, 1923, grato por dia. Autorizado Recife 350, Peruísque 58. Decola da 10, esquerda, por Caracaju. Controle 119, decimal 8. Aciona 5124, aguarda aqui para cotejar. Chile 63 no número, portão 7, autorizado ingresso. Autorizado ingresso. Cotejou 63 no número. é Papa Mike, autorizado direto pátio 4. O vento em Salvador 080 graus, 08 nés, reporta no solo controlado. 4299, suas cópias. Campinas autorizado, 360, via Pesuru no 6, decolagem da 10 com curva direita, da Euleda, por Leda Bridge, controle 1 no 98, aciona 51 no 4299 da Zona. Autorizado Campinas, avenida 360, decolando da 10 com curva direita para a decolagem, na saída da El, faz a Elva Leda, então Bridge. Quatro Brasília autorizado 380. A rota Pesolo no 7, decola da 10 direita. Arbor, Elefa. Após Elefa, Corfito. Controle 1 no 98. 5125 transponder. Valeu, até o ponto de espera, 1015 ajuste, é 286-9085. Ponto de pronto, toma na pronta, ponto de espera, 286-9085. Gol 905, confirma apenas do PUB? 168. Quente. Autorizado na 10, chantagem.